ainda temos mais um número, aliás, um lindo número do nosso querido coral da catedral. Terra Querida, letra e música de Wilson Fonseca. Vamos escutar. Thank you.